Andrés CDs. Andrés CDs, a potência dos paredões. É peito de frango, batata doce. Eu vou botar pressão, mamãe, pressão. Eu vou botar pressão. Ricardo Vidro Forte.